Então, falar de comunicação não violenta na nossa cultura italiana, que nos traz raízes violentas, nós somos culturalmente netos, bisnetos de italianos extremamente preconceituosos. Hoje, o mundo inteiro, a partir do ano 2000, a Unesco convocou grandes filósofos, tipo Edgar Morin, um grande filósofo, para se pensar como poderia ser a convivência no século XXI. Então, Edgar Morin coloca quatro eixos, grandes eixos. Ele é um filósofo mais dos direitos humanos, já esteve no Brasil, mas ele é um grande escritor, vale a pena ser lido. Então ele coloca que no mundo contemporâneo, pós-moderno, nós precisamos pensar para todos, para as crianças, para todos, saber ter, saber ser, saber fazer e saber conviver. Os quatro eixos. Então, a educação, que não passa por esses quatro eixos, então, de novo, saber ter, saber fazer, saber ser e saber conviver. Os quatro eixos para a educação do século XXI. Eu estou vindo assim, um pouco historicamente, eu gosto, acho que a gente precisa contextualizar um pouco a comunicação não violenta. E a 2010, não sei se vou queimar uma etapa, mas assim, 2010, a ONU proclamou, 2010 foi o ano da paz mundial. E este ano, o Papa Francisco, então, proclamou como ano da paz, também mundial, mas como uma paz não só da Igreja Católica, mas que envolve um diálogo ecumênico. E sem pensar, assim, falarmos também de Teresa de Calcutá, que falou da paz, de Gandhi, de Luther King. E eu gosto muito de um escritor que é um indiano chamado Krishnamurti, alguém já ouviu falar? Krishnamurti fala da paz como uma experiência individual. Mas o Papa Francisco também, os outros papas também colocam, se você quer a paz, promova a justiça. E nós vivemos numa sociedade em que a gente pode colocar assim, fatores muitos políticos, ideológicos, liberalismo, neoliberalismo, liberalismo contemporâneo, onde o individual está acima de qualquer coisa. Mas no meio desse cenário todo, que não é só nosso daqui, mas é também mundial, nós estamos vendo agora como a mídia, como a imprensa está mostrando os imigrantes, grandes problemas com imigrações, gente passando fome, afundando navios que afundam com 200, 500 pessoas. Então a Rede Globo mostra que morreu uma criança. Chocou o mundo, mas não chocou quando diz friamente, afundou um barco com 250 imigrantes. Tá? Então, nós estamos diante de cenários cruéis, extremamente complexos. Então, diante disso tudo, existe um outro movimento que é, eu diria assim, eu chamaria de ponto de mutação, como diz o Frijô Capra, que são movimentos, enquanto o movimento da violência vai no seu pico mais alto, um outro movimento que vem de baixo vai fazendo esse outro tipo de construção da paz, como um ideal, eu diria uma utopia do Eduardo Galeano. A utopia serve para quê? Para a gente continuar caminhando. Não importa o caminho, mas é preciso, o que importa é o caminhar. Então nós temos todos esses movimentos. Então tem grandes escritores que falam da comunicação não violenta, que é uma comunicação que serve, de fato, para a construção da paz, como uma experiência dos coletivos domésticos, onde eu digo assim que é o espaço doméstico, que é um espaço imexível. Ninguém entra no espaço doméstico. A polícia não entra, é muito complicado entrar no espaço doméstico. Então, uma das pesquisas da Fiocruz é que é assim. As grandes violências que são, de certa forma, assim, sigilosas, escondidas, acontece com as crianças, com os adolescentes e com os idosos. E com as mulheres nos espaços domésticos, intrafamiliares. E a comunicação não violenta vem, de fato, atender a uma grande necessidade de paz. E vem atender aquilo que nós chamamos de desconstrução de velhos olhares das diferentes culturas, nós aqui falando da cultura italiana, do preconceito, do julgamento, da competição, da inveja. Tem outras, do ciúme, de confrontos, de rixas, de falta de perdão. Tudo isso é comunicação violenta. Faz parte do nosso cotidiano. Então, se nós entendermos, se eu conseguir passar para vocês um pouco o que é a comunicação não violenta que hoje está sendo pensada por Goldman, por outros escritores, por Kate Franz, que eu assisti em Caxias, uma canadense incrível, uma pessoa que buscou entender a comunicação não violenta entre os índios. Como se resgata um processo circular numa correria que nós temos, uma correria inútil, egoísta, maluca? Nós não temos mais tempo para uma roda de chimarrão. Difícil. Para um almoço em família. As pessoas comem sentadas no sofá, assistindo TV, no computador, com prato aqui, recebendo e-mails. Então, o resgate dos processos circulares é um grande desafio e é uma grande proposta de quem se propõe a fazer a comunicação não violenta. Então, a comunicação não violenta não necessariamente tem que ter um processo circular. Ela pode acontecer entre duas pessoas. Mas já existem processos circulares. Então, eu vou falar dos círculos restaurativos do diálogo. O círculo restaurativo do entendimento, da autoestima. Caxias tem um projeto pioneiro a nível nacional, já chegou no Pará, na Amazônia, não sei onde, que é um projeto, que vem do Canadá, de fazer círculos restaurativos da paz. Eu agora estou compondo a equipe da UCS, o Núcleo de Justiça Restaurativa da UCS. Eu ainda estou como estagiária, mas só no mês de julho fizemos 5 círculos, 2 com adolescentes e 3 com professores. E agora tem 2 marcados com adolescentes, mas são... Aí fizemos 8 círculos restaurativos do cuidado com alcoólatras em recuperação e participo do círculo comunitário já há 2 anos, uma vez por mês, que com certeza sim, tem sido um espaço de acolhimento de todos. Bom, o que é o comunicação não violenta? Em primeiro lugar, é uma comunicação que tem uma escala de valores e tem uma diretriz, que é falar na primeira pessoa do singular. Imagine se a gente falasse sempre na primeira pessoa do singular. Nós temos que desconstruir na hora de uma bronca, de uma discussão, que diz assim, tu não fez. Tu nunca faz. Tu nunca faz. Tu tá sempre atrasado. Tu deixa sempre as coisas fora do lugar. Tu deixa sempre a cueca no chão. Tu. Eu não estou falando na primeira pessoa do singular, estou falando na segunda pessoa do singular. Essa é uma comunicação violenta. O que é fofoca? E falar de quem? De mim? Eu vou falar do outro. O que é fofoca? É um espaço de julgamento. De desrespeito. De inveja. De maledicência. De promoção de desafetos. Isso é comunicação violenta. Bom, como seria então? Imagine ensinar uma criança falando primeira pessoa do singular. Esposa poder dizer para o companheiro o que ela sente na primeira pessoa do singular, sem apontar o dedo, olha, por tua causa, ó, que não aconteceu tal coisa, eu estou doente por causa de você, porque aconteceu isso. Apontando sempre o dedo para alguém que possa ser culpado. Isso na psicologia se chama mecanismo de projeção. Eu coloco a culpa em alguém. Eu sou vítima de todo um coletivo. Só que responsabilizar o outro é uma forma de violência. Ou alguém pode dizer, mas pare, se o outro de fato é culpado. Ou o outro pode ser culpado, pode ter 1000 defeitos. Mas a comunicação não violenta permite que eu coloque, bom, o que eu penso é isso. Eu penso isso sobre tal coisa. Eu acredito. Então os verbos são diferentes. Eu acredito nisto. Eu penso isto sobre tal assunto. Eu proponho tal coisa sobre tal assunto. É um outro olhar, é um olhar de quem escuta sem julgar e se coloca na primeira pessoa do singular naquilo que pensa ser o seu modo de ver a vida. Se o outro entende igual, ok, mas se o outro não entende da mesma forma, eu vou ter que entender como é que o outro entende. Ele também vai falar na primeira pessoa do singular. Então, está ficando difícil? E aí eu fui ver no Evangelho onde é que Jesus falava na primeira pessoa do singular. Aí eu até anotei poucas coisas, porque assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou. Eu estou no meio de vós. Eu sou o pão da vida. Ele fala na primeira pessoa do singular. Nós estamos no ano da paz. Existem, em Caxias existem três núcleos de promoção da paz, de fato. De promoção da comunicação não violenta, de diálogo, de compreensão, sem que isso acabe, talvez, numa morte, num processo judicial, numa encrenca de vizinhos que dura uma vida inteira, e mortes ou alguma coisa do tipo. Então, esses círculos restaurativos são círculos, são rodas de conversa que tem uma metodologia que nos proporciona esses resgates de situações extremamente complexas. Então, o Caxias está levando esse trabalho para todas as redes do cuidado, que é a educação, a saúde e a assistência de Caxias. E a justiça, principalmente no setor lá juizado de menores, da infância e da juventude. Então, é uma experiência forte, o círculo dá conta de todas as culturas, de todas as religiões. Ele dá conta de todas as raças, de todas as diferenças, de toda a diversidade. O círculo dá conta da fé de cada um. E acontece no final do círculo, onde as pessoas podem colocar aquilo que sentem, aquilo que com o objeto da palavra, passando de mão em mão, elas podem dizer o que elas pensam de fato, sem serem julgadas. E acontecem processos e momentos de cura, lindos, maravilhosos, que eu já vivenciei e eu entendo que é o que nós precisamos hoje. Mais do que nunca, nós vivemos num mundo solitário, onde cada um pensa o seu umbigo, a sua conta no banco. Então, esse movimento que faz o contraponto do neoliberalismo, do consumismo, da loucura, é um outro movimento que está a serviço também da construção da fraternidade, da construção, como dizem os messiânicos, do paraíso terrestre, onde nós vamos ser gentis, simpáticos e gratos pela vida que nós temos. Então, a comunicação não violenta é um grande desafio, é uma nova aprendizagem, porque os nossos italianos, o nosso dialeto é cruel. Quem conhece o dialeto sabe que o dialeto é cruel. Vou dizer só uma palavrinha. Fora grave. Todos entenderam? Mora significa morta. Poro culpa, mas é morta. Desgraciar. Tem palavras pesadíssimas no nosso dialeto velho, que fazem parte de toda uma história da cultura, da religião, que agora a gente pode ser processado por um palavrão desses. Eu não duvido. Hoje nós temos direitos humanos, lei de inclusão social. Mas, espiritualmente, e a última coisa que eu vou dizer, nós estamos vibrando ainda segundo os nossos queridos inquisitores. E com certeza, a vida que nós vivemos está tendo uma complexidade que nos desafia, Senhor, a buscarmos a paz. Buscar a paz é uma questão de saúde física, mental, de equilíbrio, de podermos, como diz o Leoberto Franquer, que é o juiz que representa o Brasil na Unesco, com a justiça restaurativa, e nós temos essa alegria em Caxias, no Rio Grande do Sul, temos o juiz da infância e da juventude, que recebe elogios da Unesco por estarmos promovendo o resgate dos processos circulares. E ele diz, precisamos não só resgatar o meio ambiente, nós precisamos resgatar a espécie humana. E eu vejo assim, que o Espiritismo cristão, porque o Evangelho é cristão, nos coloca diante de desafios, diante desse desafio de nós podermos sair dessa porta lá fora e termos um novo olhar para o ser humano. E vamos começar dentro de casa lá a comunicação não violenta. Porque cada família, em tese, tem um dependente, tem um problemático, tem um PI, um paciente identificado, tem uma ovelha negra. Por quê? Por que nós temos que arrumar um pinico para colocar os problemas do grupo numa pessoa só? Isso é violência emocional. Às vezes é o casal, ou às vezes é o filho, ou é a nona, não sei. Então, esse olhar precisa ser mudado. E com certeza nós teremos muito mais alegria, muito mais sintonia com o mundo espiritual de luz que nos serve. E que seja bem-vindo também, Flores da Cunha, o Círculo Restaurativo da Paz, para todos, para os dependentes químicos que precisam de internação não compulsória, que segundo a minha experiência, já fiz 4 internações, conseguimos com um pré-círculo, com um círculo com toda a família, o paciente diz, eu aceito. Sem ser amarrado, sem ser levado pela polícia e pelo SAMU, com camisa de força. Não precisa. O círculo dá conta disso. Enfim, como diz Jesus, eu sou a paz. Então vamos com ele.